Sugerindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. Boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. 2 horas com mixagens e apresentação DJ Marcandi. Uma produção do Rio Sul Estúdio, direto do Rio de Janeiro, sem chiado e sem interferências, totalmente digital, pra dar aquela qualidade bacana no que você vai ouvir a partir de agora. O programa de hoje vai começar com Olímpia, Take Me Away. Aumenta o volume, Flash House. novas. Is tea. You're Street Have No Name, I Can't Take My Eyes Off You. Till the Beginning, Raise Your Story. Começamos o programa de hoje com Olympia, Take Me Away. Esse foi o primeiro bloco da edição do Flash House de hoje. Portanto, tem muito mais Flash House pra rolar ainda hoje, tá? Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Não há limites para o bom gosto. A Rio Sul Rádio está perto de você, em qualquer lugar. Eu sou Antônio Miranda e ouço a Rio Sul Rádio do Rio de Janeiro. Eu sou a Bia Reis e ouço a Rio Sul Rádio de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu sou a Mariana Lopes e ouço a Rio Sul Rádio de Resende, Rio de Janeiro. Oi, eu sou a Sandra Reis e ouço a Rio Sul Rádio de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Em qualquer lugar, perto de você. Rio Sul Rádio. 18h34. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês, em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico, com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Em Resende, DDD 24 3321 2270. Cultura Inglesa. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655. Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24 3360 1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. Kid Vicious is back. Quem? Kid Vicious.

Searching for heroes, people Houston, Great Eight, Love of Fall, ainda Susan Rye, Because You Love Me, Coro, Because The Night, Greg Timano, New York to Paris, Real McCoy, Automatic Lover, Black Box, Right on Time. E começamos o segundo bloco com The Beach Mode, uma versão do Que Vicious. Figuraça. Bom, esse foi o segundo bloco do Flash House de hoje, tá? Não sai daí que tem uma hora de Flash House pra rolar ainda, hein? Você está ouvindo Flash House. Aqui na Rio Sul Rádio, você confere músicas da Eslovênia, Montenegro, Noruega, Bósnia e Herzegovina, de todo mundo para todo mundo. Rio Sul Rádio. 19 horas e 12 minutos. Mundo Kids Ortopé, as melhores marcas do segmento. Planet Kids, Farm Infantil, Fábula, Kili, Milon e acessórios em geral. Um mundo de produtos de qualidade para crianças de 0 a 14 anos. Mundo Kids Ortopé, Resende Shopping, segundo piso, expansão. 3354-5774. WhatsApp 981-159747. Conheça mais sobre Mundo Kids Ortopé nas redes sociais. Voltamos a apresentar Flash House. Se você entrou na audiência da rádio agora, tá estranhando essa bateção de estaca muito gostosinha que tá rolando aí, é o seguinte, Flash House vai lá todos os sábados e você confere aí nas chamadas os horários, tá? O terceiro bloco começa com Madonna Borderline. Summer's magic, ignite the magic. play a hit, the summer is magic. When you run the prompts, snaps, terminate, JK, you and I. Joy Salinas, People Talk, New Order, Blue Monday. Começamos o terceiro bloco com Madonna Borderline. Aí, tem mais um bloco de Flash House pra rolar ainda hoje. Você está ouvindo Flash House. Rio Sul Rádio pelo mundo. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Rompendo os limites do rádio. Rio Sul Rádio. Rompendo os limites do rádio. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio pela região. Alô, amigos, nós somos do Pincabaut. Também estamos aqui na Rio Sul Rádio. Coisa de maluco, alguém falou. Aqui é Nino Grande, da banda Nino Grande Blue Train, e você ouve agora na Rio Sul Rádio, Gone For Good. Well, now we're drifting away, through waves of sorrow. De todo mundo, para todo mundo. RioSulRádio.com. 19 horas e 49 minutos. Deu um real. No seu visual, nova ótica, é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaóticaresende.com. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelle. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês, em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico, com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Em Resende, DDD 24-3321-2270. Cultura Inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. The Age Express. you not go show up me with it. Hey. girl. When you will see who's the one to fulfill your dreams and satisfy your needs. versão típica do Flash House, né? Diferentinha pra Two Brothers on the Folklore, Let Me Be Free. Também conferimos aí Out of Control com Simple Wishes, 1414, Don't Leave Me, Fun Factory, Close to You, Elton John, Don't Go Breaking My Heart. Começamos o último bloco do programa de hoje com TH Express, I'm On Your Side. Bom, e o Flash House de hoje fica por aqui. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado aí da programação, das mixagens, da seleção musical, aquela coisa toda, né? Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. Este é o som de Júpiter. E este de Netuno. Saturno. Urano. E este é o som da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Público diferenciado. Rádio diferenciada.